Ali, DJ Joãozinho Correia, salta o play, maluco! É no 12. Toda tri. Venha dando um show de mixagens. MP7 feita pra você. Seu coração é o águia de fogo, super pop, arrasta povo do Pará, Pará, Pará, Pará. A pista é boa. DJs Ellison e Juninho chegaram pra valer, no comando do águia, fazendo a gente enlouquecer. A pista é boa. O arrasta povo, super pop, águia de fogo, super pop, enlouquecendo, envolvendo a multidão, super pop, entalhando, soltando fogo, e a galera não para de dançar. O arrasta povo, super pop, águia de fogo, sendo envolvendo a multidão com o voo do águia. A galera agita e o super pop envolvendo a multidão. Seu coração é o águia de fogo, super pop, arrasta povo do Pará, Pará, Pará, Pará. A pista é boa. DJs Ellison e Juninho chegaram pra valer, no comando do águia, fazendo a gente enlouquecer. A pista é boa. O arrasta fogo, super pop, águia de fogo, super pop, enlouquecendo, envolvendo a multidão, super pop, metralhando, soltando fogo, e a galera não para de dançar. O arrasta fogo, super pop, águia de fogo, verdadeiro rei do Tecno Melody. Tem muita gatinha no salão, então cutuca, cutuca. Brasil inteiro vê. É guri, pode acreditar que ele é poderoso, o poderoso Rubi. É guri, tem o Júnior considerado, o Júnior Moreno e o mestre Gilmar. Você vai voar. DJ Joãozinho Correia dando um show de mixagens. Que me tire essa dor e me faça não lembrar o que rolou entre eu dose. É na dose. Pra cima! Aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. Meu bem, não vá. Coração.

bicho vai pegar. Vai pegar.